Seção 27 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ben-Hur. A Águia e a Corexa de Esopo. A águia tomou nas unhas um cágado para cevar-se e, trazendo-o pelo ar, e dando-lhe picadas, não podia matá-lo, porque estava muito recolhido em sua concha. Embravecia-se muito com isto a águia, sem lhe prestar, quando chega a Corexa e diz: a caça que tomastes é em extremo boa, mas não podereis gozar dela senão por manha. Disse a águia que lhe ensinasse a manha, e partiria com ela da caça. A Corexa o fez, dizendo: subi-vos sobre as nuvens, e de lá deixai cair o cágado sobre alguma lagem. Quebrará a concha, e ficar-nos-á a carne descoberta. A águia o fez. E sucedendo como queriam, comeram ambas da caça. Moralidade. Na guerra e em todo negócio, tanto vale a indústria e mais que a força, que negócios muito árduos se acabam por manha, e a força sem ela vale pouco, ou nada. Isto quiseram mostrar os poetas na companhia e amizade do sábio Ulisses com o valente Diomedes. Porque valência sem manha poucas ou nenhuma vez dá fruto proveitoso a seu dono. E um conselho bom acaba mais que muitos maus. Fim de A Águia e a Corexa.